Mas esse é DJ CZ, tá lançando a nova moda. O TS é Mandelão. Tô com uma ideia bem legal de nós fazer. Que tanto brotar lá na minha base de manhã. É que eu acordei com uma vontade de fazer aquelas loucuras que tu sabe que eu sou fã. Joga essa rabeta na retada do maloqueiro, que hoje tu vai tomar botada até enjoar. Cê tá parecendo que é apenas brincadeira. Pula na minha pica separada. Tu quer dar, acho que vai te comer. Passa a vontade pra quê? Fica a vontade que eu boto. Nova trend off que ela gosta de fazer. Tá surrando um pouco, rabetão de terremoto. Tá surrando um pouco, rabetão de terremoto. Tá surrando um pouco, rabetão de terremoto. Treme de ladinho. Surtação, xerecação, é tanta piranha que eu tô confuso. Não sei se eu escolho uma pra comer. Ou se eu vou tacando e machucando todo mundo. Vou tacando e machucando todo mundo. Não sei se eu escolho uma pra comer. Ou se eu vou tacando e machucando todo mundo. Vou tacando e machucando todo mundo. Não sei se eu escolho uma pra comer. Ou se eu vou tacando e machucando todo mundo. Não me chama de amor, senão eu me apaixono. Haha, eu tô brincando, em todas eu tô botando. Haha, eu tô brincando, em todas eu tô botando. Haha, eu tô brincando. O TS é Mandelão. Haha, eu tô brincando, em todas eu tô botando. Haha, eu tô brincando, em todas eu tô botando. Vou enterrar. Chama o Covê. Enterra. Feijoada.